Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café Brasil. Aqui tem pouca coisa, viu? Só poesia, reflexão, filosofia e música popular brasileira. O café de hoje começa com o escritor Hermann Hesse, que um dia escreveu assim: nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que é em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Eu não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Recebi um texto muito interessante chamado Um Massacre Cultural Sem Precedentes. Foi escrito por Mauro Dias, que é crítico de música. O texto foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, caderno 2, em junho de 1999. Como é longo, eu vou dividi-lo por partes ao longo do programa de hoje. E repare como é tristemente atual. A música brasileira entrou, nos anos 90, num impressionante processo de decadência. Errado. A música brasileira continua, nos anos 90, boa como sempre. Há grandes compositores, cantores, instrumentistas, mas não é possível dizer que estejam em atuação. Tentam atuar. Não tem onde. Tentam viver de arte. Tolice. São dentistas, fiscais do INSS, professores, motoristas de táxi, balconistas, colunistas de jornais. Essas atividades garantem a sobrevivência. Tomam tempo. A criação artística, que é a atividade principal, estamos falando de artistas, acaba sendo deixada para as horas possíveis. A música brasileira que toca nos rádios, na televisão, nos grandes palcos, nos estádios, nas festas de São João, no carnaval, nas convenções de criadores de gado, é que está em decadência. É só ela que aparece. A outra música, a boa, existe, mas não aparece. A culpa é dos radialistas, dos que montam trilhas sonoras de televisão, dos executivos das gravadoras, dos produtores de discos e espetáculos, dos marqueteiros da indústria de entretenimento. Essa gente criminosa está transformando conscientemente coração em tripa. É responsável pela seleção do que você ouve e deixa de ouvir. Essa gente está assassinando o que há de mais rico em nossa produção cultural e ganhando muito, muito, muito dinheiro. Essa ideia, ganhar dinheiro e dane-se o resto. Um disco, na indústria, não é chamado de disco, mas de produto. O produto precisa vender. Para que o produto venda, precisa ser exibido. Até agora, apenas regra de mercado, nada mais. No entanto, para que seja exibido, paga-se ao exibidor, ao programador de rádio, ao apresentador de programa de auditório televisivo. Como são muitos os produtos, sobe o cachê do exibidor. É uma prática antiga, tem até nome, jabá. Paga-se o jabá para que a música toque, sempre foi assim. Mas o mecanismo perverso foi ficando mais perverso. Quem pode pagar mais, consegue maior número de execuções. Isso é reproduzido no país inteiro. Quem pode pagar mais, escolhe o que você vai ouvir. E você fica achando que é só aquilo que se produz de música. Porque é só aquilo que está ao seu alcance. Quem não paga, não toca, não existe. Tento correr, o tempo para. Se paro pra ver, o mundo anda. Ele vem bater na minha cara. A vida é sempre essa ciranda. Se a noite me traz uma tristeza, o dia vem cheio de alegria. O que falo agora com certeza, há pouco não sei se eu diria. Eu quero gritar, ninguém me escuta. Está tudo preso na garganta. Às vezes me cansa tanta luta, e é pra não chorar que a gente canta. A gente canta. A gente canta. A esperança, coração. A luz que lá estava foi chegando, era Você está ouvindo uma amostra da música de primeira qualidade que é feita no Brasil e que você não conhece, pois não toca nas rádios e TVs. Esse som é Ciranda, de Márcio Faraco. Márcio Faraco, cujo nome eu aposto que você nunca tinha ouvido, é compositor, guitarrista e cantor. Faraco nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, filho de pai militar, que foi transferido pelo Brasil durante sua carreira. Márcio pôde ser exposto às várias vertentes culturais do nosso país. Ciranda é a música que dá o título de seu primeiro CD, lançado em 2000. Márcio Faraco. Aqui ele canta com um de seus ídolos, Chico Buarque. Ouça só que delícia. Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração. A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão. Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação. A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta, a gente canta, a gente canta, a gente canta. Voltando ao texto de Mauro Dias. Há alguns dias, uma igreja evangélica comprou a Rádio FM Musical de São Paulo, capital. Era uma rádio que só tocava música brasileira. Praticava o jabá, como todas, mas como a audiência era menor, o preço era menor. O que permitia o acesso às ondas sonoras a alguns artistas menos conhecidos. Os tais que são dentistas ou fiscais do INSS. Às vezes, até sem pagamento de jabá, programava a execução deles. Misturava um pouco de música de mercado e de música de verdade. Talvez por isso não tenha resistido. Há práticas alternativas de jabá também. Um famoso letrista fez um disco independente, comemorativo de tantos anos de idade e de carreira. Armou o pequeno esquema alternativo de distribuição do disco. Fiou-se, talvez, no nome famoso. Ouviu dos intermediários dos programadores de várias rádios. Dá um aparelho de fax para ele que ele toca o seu disco. Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. O retorno do investimento dos que pagam mesmo o jabá, o dinheiro alto, sai da venda de discos e shows. Da venda de bonecos, camisetas, roupinhas para crianças, sorvetes, biscoitos, bicicletas, sandálias, lancheirinhas, pegadores de cabelo, batons, perfumes, roupas de cama e banho, coleções de lápis de cor, ou o que se possa imaginar que possa ter estampado a marca do ídolo. O ídolo, por seu turno, cumpre a maratona de estar sempre presente em todos os programas televisivos e auditório, garantindo a audiência que vende os anúncios que sustentam os programas e fazendo a roda rodar e o preço subir. A presença do ídolo pode mesmo ser indireta. O apresentador Raul Gil, da TV Record, por exemplo, prepara novos consumidores de Bunda Music, promovendo o concurso de imitação do rebolado da Carla Pérez, ex-El Chan. As candidatas têm 5, 6, 7 anos de idade. Não há questão moral a ser considerada, o negócio é dinheiro. Eu dedico esse som pra essa gente que trabalha na surdina, cata lixo, papelão, limpa vidro, faz faxina em casa de família. Pra quem não tem televisão, nem cachorro, nem camisa de torcida, cheira pó de poluição, enquanto a gente leva a vida reclamando da comida e dizendo assim: se alguém te abordar, é perigo, não pare. Pra que ajudar, essa gente não vale nada. Se alguém te parar, fecha o vidro, não fale. Melhor disfarçar e fingir que não sabe nada. Eu já não tenho emprego, nem onde morar. Sofro essa dor que o dinheiro não vai pagar. Se eu caio no desespero, ouvindo Perigo Não Pare, com Rafael Iazzi. Dias atrás, eu parei num farol de trânsito na frente do Morumbi Shopping, aqui em São Paulo. Outro daqueles vendedores de farol passou por mim e colocou algo pendurado no espelho retrovisor do meu carro. Olhei, esperando aquele pacote de balinhas, e o que vi foi um CD. Peguei o CD. R$3 e um bilhete dizendo que R$1 era para produzir o CD. R$1 para o músico e R$1 para o vendedor. Comprei, e ao pagar, perguntei ao vendedor quem era esse Rafael Iazzi, e ele disse, sou eu. Era o próprio artista, vendendo seus CDs numa esquina de São Paulo. Enquanto isso, os milhares de pocotós ocupam o horário nobre das rádios e TVs. Onde é que isso vai parar, hein? Vai parar, vai parar, ninguém vai reparar. Eu vou retomar o texto de Mauro Dias, escrito em 1999. Um bom compositor, cantor, instrumentista vai ter de se submeter a determinados imperativos, ditados pelos que pagam a execução, ou então fica de fora. Quem não entrar no esquema não aparece. Quem quer entrar no sistema precisa ter muito dinheiro, precisa pagar mais ainda, porque as vagas são limitadas. Se entra um, sai outro. Por isso existem as vogas, as ondas, um ano de música sertaneja, um ano de axé music, um ano de falsas louras bundudas, um ano de pagodeiros de boutique, um ano de forró deformado, desforrosado, e é o que se anuncia, prepare-se. E o preço vai subindo, a cada nova etapa da substituição. Só quem entra no esquema, claro, é a grande indústria que tem o dinheiro e que inventou o esquema, afinal. Te abordar, é perigo, não pare. No início da década de 1990, o compositor Ivan Lins, com seu parceiro Vitor Martins, fundou a gravadora Velas para dar voz a uma quantidade imensa de músicos que eles conheciam, mas que estavam fora do mercado. Nomes como os de Edu Lobo, Fátima Guedes, Almir Sater, Pena Branca e Chavantinho, Ginga. Aliás, o primeiro disco da gravadora foi o primeiro disco de Ginga. A Velas tinha uma proposta musical alternativa ao padrão imposto pela grande indústria. Montou estrutura, divulgação e distribuição nacionais. O vendedor da Velas ia ao lojista oferecer o produto e ouvia. Eu quero, mas não vou pagar agora, pago se vender. 3 meses depois, voltava o vendedor para oferecer novo produto e cobrar o outro, que havia sido vendido, e ouvia. Eu quero novo, mas não pago o antigo, porque eu tenho que pagar a multinacional tal, ou ela não me entrega a dupla sertaneja qual e pau. Acontece que a dupla sertaneja qual e pau, e pense na que você quiser, Leonardo, Chitãozinhos, ou substitua a dupla sertaneja por grupo de pagode ou por banda de axé. Esses grupos têm música na trilha da novela, paga para tocar em todos os programas de auditório e em todas as rádios. Como é que o lojista pode ficar sem a dupla, hein? Então, o lojista paga a gravadora que tem sob contrato a dupla sertaneja e não paga nunca a Velas, que tem o Edu Lobo, que infelizmente não tem música em novela, nem toca em programa de auditório, muito menos no rádio. Perda por perda, o vendedor da Velas deixa o novo disco sem receber pelo antigo. E assim a coisa seguiu. Em algum tempo, a Velas faliu. Está no momento, porque os sócios são loucos idealistas, tentando voltar ao mercado. Os livros na estante já não tem mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor. Você está ouvindo Mensagem de Amor, música composta por Herbert Viana e aqui interpretada por Lucas Santana. Lucas é baiano e iniciou sua carreira como flautista, tocando com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Science e Arthur Lindsay. Seu primeiro CD é de 1999, mas eu aposto que você nunca ouviu falar de Lucas Santana. Mas dos Pocotós já, né? Só para estar ao seu lado, só para ler no seu rosto uma mensagem de amor. Eu me deito, então escuto a mensagem no ar. Vamos à terceira parte do texto de Mauro Dias, escrito em 1999. Muito bem, estamos falando da economia, de lobbies, de pressões e não de música. Disco é negócio, todos sabemos. Precisa pagar, se dar lucro. A questão é que os executivos do mundo do disco concluíram que o povo é burro e só vai consumir música burra. Então, o executivo da fábrica X inventa um grupo de pagode, paga para que ele apareça muito e etc. O da fábrica Y diz, esse filão dá certo, eu vou nele, e inventa um grupo de pagode que imita aquele primeiro. É só o que eles fazem. Clonam-se uns aos outros. Se o Chico Buarque fosse bater a porta de uma gravadora hoje, Chico sabe disso, já disse que sabe disso, ouviria que sua música é difícil e não se enquadra nos padrões da companhia. O mesmo com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Egberto Gismonti, Edu Lobo, Tom Jobim, Noel Rosa, Cartola, Nelson Cavaquinho, Wagner Tiso, todos difíceis, fora do padrão. Claro, é preciso contratar o pagodeiro barato porque ele é orientável. Faça isso, faça aquilo, cante assim, vista-se assado, vá ao programa tal, diga tal coisa, mexa as cadeiras desse modo e, sobretudo, não faça música. Ninguém trataria assim o Chico Buarque. E já que ele não pode ser tratado assim, como coisa, como objeto, como ponta de lança de uma campanha de vendas, então afaste-se o Chico Buarque. Ele é difícil. Corre alta severina noite, debaixo do lençol que te tateia pele fina. Pedra sonhando pó na mina. Pedra sonhando com britadeiras. Cada ser tem sonhos à sua maneira. Cada ser tem sonhos à sua maneira. Corre calma, severina noite, no ronco da cidade, uma janela assim acesa. Eu respiro teu desejo, chama no pavio da lamparina. Sombra no lençol que te tateia a pele fina. Sombra no lençol que te tateia a pele fina. Ali tão sempre perto e não me vendo. Ali sinto tua alma flutuar do corpo. Teus olhos se movendo sem se abrir. Ali tão certo e justo e só te sendo. Absinto-me de ti, mas sempre vivo. Meus olhos te movendo sem te abrir. Corre solta sua suna noite. Você está ouvindo aqui Noite Severina com Lula Queiroga. Já tinha ouvido esse nome, hein? Lula Queiroga vem de Pernambuco e aqui faz um dueto com Pedro Luiz. Seu primeiro álbum com o Lenine é de 1983. Em 2001, lançou seu segundo CD, Aboiando a Vaca Mecânica. Você sabia, hein? Já tinha ouvido Lula Queiroga? Não! Pois aposto que um Pocotó você já ouviu. Ali tão sempre perto e não lhe vendo. Ali sinto tua alma flutuar do corpo. Teus olhos se movendo sem se abrir. Ali tão certo e justo e só te sendo. Absinto-me de ti. Então, voltando ao texto do Mauro Dias. Se enquanto isso, o ouvinte vai acostumando o ouvido com as barbaridades criadas nos laboratórios de marketing das companhias de disco. Padres cantores, traseiros cantores, sadomasoquistas cantores, falsas louras cantoras, negões vitaminados cantores. E perde a capacidade de comparar. Comparar com o quê, hein? O padre cantor com o traseiro cantor? Não há diferença. O ouvinte fica sem possibilidade de julgar e, na verdade, ele pensa que está escolhendo o grupo pagodeiro tal, quando, de fato, só sobrou para ele o grupo pagodeiro tal. E os criadores? Bem, os criadores, os artistas verdadeiros que existem, quase ninguém sabe, vão resistindo o quanto podem. Um dia, desistem. Nos novos Chicos e Caetanos, as novas Elis Reginas e Nanas Caymmis, os novos Jobins e Fátimas Guedes um dia desistirão. Precisam comer, vestir-se, sustentar os filhos. A ganância dos executivos está promovendo um massacre da cultura brasileira que talvez não tenha similar na história da humanidade. Estão matando de fome o que temos de mais rico, nossa música. Matando de fome a inteligência e a sensibilidade. A faxina ética de Kosovo perde. Pois é. Esse manifesto de Mauro Dias foi escrito em 1999. E, sinceramente, hein, você acha que alguma coisa mudou? Sim, é o som de Sérgio Sá em Tudo Que Eu Tenho, música gravada em seu CD Ecos do Amanhã, lançado em 2006, que vai terminando o programa Café Brasil de hoje. A letra dessa música, de autoria de Sérgio Sá e Cristina Reis, diz: já imaginou se eu resolvesse mostrar meu bumbum na televisão? Tudo que eu tenho é a minha canção. Pois é, que pena que não toca no rádio e na televisão. Pra derrubar bloqueios e abrir caminhos, da cabeça ao coração. E hoje batemos forte na mediocrização que tomou conta da indústria da produção musical brasileira. E com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Vem cumprir minha missão, traz a minha canção. E no programa de hoje tivemos Hermann Hesse, Mauro Dias, Lula Quiroga e Pedro Luiz, Lucas Santana, Márcio Faraco, Chico Buarque, Rafael Iasi, Sérgio Sá e Cristina Reis. Gostou? Não gostou? Acesse então www.lucianopires.com.br, baixe o programa, ouça de novo, distribua para seus amigos. Ou então, deixe uma mensagem no Operadora 11-4195-6343. De novo. Operadora 11-4195-6343. E para terminar, que tal Albert Einstein, hein? Qualquer bobalhão inteligente pode fazer as coisas maiores, mais complexas e mais violentas. Mas é necessário um toque de genialidade e muita coragem para mover-se na direção oposta. Tudo que eu tenho é canção. Tudo que eu tenho é a minha canção. Com o patrocínio de Porto Seguro, consórcio de imóveis, o imóvel que você quer, do jeito que você pode pagar, você ouviu